fumaça sobe, o céu tá cinza. Enquanto os manos queimam, a matança é brisa. Na Amazônia grita, a floresta em pranto. Criminoso de mente fraca tá jogando tudo ao encanto. Queimar é só um crime, não dá pra aceitar. Se ligue, irmão, é hora de reagir, lutar. Os bichos tão sofrendo, a gente não pode calar. O futuro tá em jogo, bora se mobilizar. Queimada só sobe, o ar tá pesado. Os pulmões da terra tão sendo exterminados. Floresta em chamas, a vida em perigo. Coração da selva não é só um abrigo e fogo. Queimar é só um crime, não dá pra aceitar. Se liga, irmão, é hora de reagir, lutar. Os bichos tão sofrendo, a gente não pode calar. O futuro tá em jogo, bora se mobilizar. São patas sufocando, o ar tá pesado. Os pulmões da terra tão sendo exterminados. Floresta em chamas, a vida em perigo. Coração da selva não é só um abrigo. Queimar é só um crime, não dá pra aceitar. Se liga, irmão, é hora de reagir, lutar. Os bichos tão sofrendo, a gente não pode calar. O futuro tá em jogo, bora se mobilizar. Chega de destruição, é hora de união. Nós somos a voz da terra, vamos dar a mão. Muda essa mentalidade, não é só por nós. É por cada folha, cada bicho, cada voz. Queimar é só um crime, não dá pra aceitar. Se liga, irmão, é hora de reagir, lutar. Os bichos tão sofrendo, a gente não pode calar. O futuro tá em jogo, bora se mobilizar. A chama da mudança tá dentro do coração. Vamos juntos de verdade fazer essa revolução. A floresta vive e a gente vai lutar. Pelo Brasil, pelo mundo, é hora de amar. Vamos espalhar essa mensagem e mudar a mentalidade. Vamos espalhar essa mensagem e mudar a mentalidade. Queimar é só um crime, não dá pra aceitar.